sabe, e a gente nunca vem. A minha nega tá comigo, na noite eu passo meu abrigo. E se Deus está contigo, vai sem medo do perigo. E se prepara para ouvir música nova que não se compara. O som que dispara e a festa não para. Tomara, espera que chegue a sua vez. Chama uma, chama, duas, chama, mais, chama logo três. Eu acho que ela tá afim. Será que ela tá rindo pra mim? Ou será que é de mim? Vai. Falou que eu não tenho classe, que não ia ficar comigo nem se o mundo acabasse. Daí. Eu vivo perigosamente e não tem nada em cima, tudo tá na mente. Sociedade acha que sou delinquente, mas pra quem me considera aqui novamente, fazendo a minha presa em qualquer lugar. E se ela deu mole, tem mais é que gatar. Sempre é bom lembrar, eu não vou mudar. O mesmo Marcelo, Google Bomba. Tá pra nós, a noite vai ser boa. Tá pra nós, me passa o microfone, solta a voz. Uma noite é pouca, pro azar não vou sofar. A viagem nunca vem. A minha nega tá comigo, na noite eu passo meu abrigo. E se Deus está contigo, vai sem medo do perigo. Só que eu também não preciso provar pra ninguém. Tô no ar, vou além, SP colorindo a cidade. Batidas e rimas, agudo, médio e grave. Viagem fantástica, cai pra dentro da nave. E assim que é, pessoas um monte que mal me quer. Piso nelas que nem piso no meu Nike, é. Eu vou falando e ao mesmo tempo tô vendo meninas veneno, ao vivo e se mexendo. Larga do seu preconceito musical, nada contra a união racial. Amar é bom, tem uns que não gostam, longe de mim. Na palma da mão, quero ver todo mundo assim, é só chegar. Viva nós, a geração que não tem medo de soltar a voz. Não é mais um, são quatro malucos e o DJ um. Embora dessa festa de jeito nenhum. Tá pra nós, a noite vai ser boa. Tá pra nós, me passa o microfone, solta a voz. Uma noite é pouca, pro azar não vou sofá. A viagem nunca vem. A minha nega tá comigo, na noite eu passo o meu abrigo. E se Deus está contigo, vai sem medo do perigo. Eu chego como quem não quer nada, na balada, madrugada, pista lotada. Mr. DJ, som pra mulherada, tá em casa, mas só vê se não desanda. Quem não quer dor de cabeça na festa, não pede a comanda. Então cancela, dei duro nessa construção, e não sou eu que vou ficar pra varrer o chão. Zoeira de montão na van no show, próximo baile eu faço beatbox, não vem no freestyle. Eu tô na festa sem dinheiro, mas com rima pra gastar. Pois eu me mato, faço som, ainda tem gente que não quer dançar. Mesmo careta, eu sei que as treta acaba com o baile. Comigo a briga é na rima, não racha de freestyle. Eu dou uma pausa e coloco a bola no chão. Eu sou cachorro, mas tomo cuidado pra não virar sabão. Daqui pra frente é só o som que vai rolar na pista. Então DJ, não esquece de pôr meu nome na lista. Nome do Fábio Negro também, Nego William. Então, aí tem que colocar o Vários também, mano. Puta, Vários é muita gente, mano. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. E se a casa pega fogo, então deixa queimar. Vai ser boa, tá pra nós. Me passa o microfone, solta a voz. Uma noite é pouca, pro azar não vou sofá. A viagem nunca. Tá pra nós, a noite vai ser boa, tá pra nós. Me passa o microfone, solta a voz. Uma noite é pouca, pro azar não vou sofá. A viagem nunca. Tá pra nós, a noite vai ser boa, tá pra nós. Me passa o microfone, solta a voz. Uma noite é pouca, pro azar não vou sofá. A viagem